mas tudo parece normal. Desenganado, isso pode ser um fato fatal. Cristianismo faz parte do nosso movimento celestial, interesse vem. Preocupados com dinheiro que a família não tem, presos imploram, ninguém tá aí pra ninguém. Mas um doutor extravio não sabe quem sou. Pergunto, não sei de nada, é mais um cara que é jogado na quebrada como sempre. Mais um indigente com o rosto revirado. Talvez tenha sido o assalto, quantos tiveram a mesma sorte? Pelego, Muzu, no berço da morte. Casos ideais, um com recha, outro sem paz. Aqui só há um salvador, sai Satanás. Não volto atrás, companheirismo só. Ficar do lado dele, muito pior. Imagine favela, mais uma história de guerra. Mas quem sabe veremos o outro lado da novela. Muita gente se refere, droga, fome, muita miséria. As autoridades não podem fazer nada a não ser aguardar o inferno chegar. Tudo isso me incomoda, uma obra sem fé está morta, é ou não é? É ou não é? Foi embora, mais uma gente sem fé. Quer se ouvir o barulho que ele faz? Não se sabe de onde vem, nem para onde vai. A Bíblia mostra a esperança, prega a confiança. Inimigos em amigos, esse é o meio de Cristo. Creia na promessa, firme assim eu vou. Intercedendo em amor, sozinho não estou. Mérito, ha, que horror. Distintivos não, operamos em oração. Lutamos contra esse mal, potestades, principados, todos serão jogados pelo sangue de Jesus. Fomos lavados, quem não crê já está condenado. Consciência indispensável, outro ser errado, mal criado. Seguir o crime está escasso, o que fazer? Sem conceito, bandidagem, aplausos, um dia foi verdade. Espero que fique calado, sem persuadir. Traindo quem fui, quero sair, me ensina, já aprendi. Salvação, vida eterna, consegui. Clamar pelo meu Deus, glórias, aleluias. Posso sorrir, ser feliz, é bom viver assim. Aclame ao Senhor, está chegando o fim. Quem vai gritar, quem vai sorrir? Amante de Cristo, por que não prosseguir? Quem vai lembrar de mim? O livro da vida espera por mim. De reflexão, assistir, investir, poder sorrir, sem tristeza, sem um fim. Aonde um mata, o outro sorri. Não quero isso pra mim, tudo vermelho, o inferno diz. Muito sangue e desespero, lugar de Lucifer é e será o primeiro. Mas não quer admitir que é um perdedor e só há um vencedor. Nosso Senhor Jesus que sofreu pelos seus pecados. Malandragem, papo furado, roda de maconha. Vários noiados, pobres viciados, roubam, matam. Matam querendo ganhar um trocado. Não é mentira, já assisti violência, chacina. Inocentes, escravos, pequenas famílias, engatilhados sem perceber. O medo, o tempo morre, morre sem saber o porquê. Vítimas, invalidez, perícia, mais um retrato. Jovens enquadrados, não querem, não quiseram Jesus pra eles, mais um ditado. Já se foi o dia em que blasfemaram, plá, plá, plá. Folheto nas mãos, vem mudando os fatos. Bênçãos, é bom saber, fomos salvos. Em nome de Jesus, a glória, o alvo. Em nome de Jesus, a glória, o alvo. Tenta me seduzir, me fazer desistir, voltar daqui.